Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Reis, aquele que morreu por mim e também ressuscitou. E hoje eu posso dizer, eu sou mais um que estava perdido e foi achado, mais um que estava cego e hoje vê, mais um morto que foi ressuscitado. Eu sou mais um. No meio da multidão, ele me separou. Os meus pecados na cruz carregou. Morreu por mim, ele também ressuscitou. Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou. No meio da multidão, ele me separou. Os meus pecados na cruz carregou. Morreu por mim, ele também ressuscitou. Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou. Eu sou mais um no meio de uma multidão que foi arrebatado pra luz, arrancado da escuridão, um pecador que se arrependeu e recebeu perdão, que estava cego e Deus trouxe de volta a visão. E hoje eu vejo que aquela cruz pesada, meu pecado estava lá. Me diz quem nessa terra morreria em meu lugar? Ninguém, porém, ele por mim se entregou. Sou mais um que estava morto, que Jesus ressuscitou da sepultura. Isso é loucura para os fariseus, para nós que somos salvos é o poder de Deus demonstrado em Cristo Jesus. Todo o seu amor, quando na cruz pela humanidade o seu filho ele entregou, quanta dor sofreu, sendo obediente até o fim. A coroa, a cruz e os cravos foram feitas para mim e para você, irmão. Se você é mais um na multidão, então glorifique a Deus de todo o seu coração. No meio da multidão, ele me separou. Os meus pecados na cruz carregou. Morreu por mim, ele também ressuscitou. Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou. No meio da multidão, ele me separou. Os meus pecados na cruz carregou. Morreu por mim, ele também ressuscitou. Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou. Eu sou mais um que tem o nome escrito no livro da vida, que recebeu a graça de graça, o amor de Deus sem medida. Ele curou minha ferida, me tirou do lamaçal, me fez assentar na mesa com os príncipes do seu arraial. Quando eu estava com fome, irmão, ele me deu de comer. Quando eu estava com sede, ele me deu de beber. Quando eu estava com frio, o mestre me aqueceu. No ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu, me ungiu pra ser um profeta verdadeiro. Hoje eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro, do seu amor, Senhor. Nada pode me separar, sou raça eleita do Pai, propriedade particular. Pra mim viver é Cristo e o morrer é glória. Do Evangelho eu sou ministro, Deus mudou minha história. Se Ele mudou a sua também, irmão, então seja grato a Ele e glorifique de todo o seu coração. No meio da multidão, Ele me separou. Os meus pecados na cruz carregou. Morreu por mim, Ele também ressuscitou. Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou. No meio da multidão, ele me separou. Os meus pecados na cruz carregou. Morreu por mim, ele também ressuscitou. Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou. Eu sou mais um que desfruta do amor do Senhor sem merecer. Um santo homem inocente morreu por quem merecia morrer. Eu sei que poucos realmente conseguem entender. É tanto amor do Senhor que chega até me constranger. Só quero glorificar seu nome, meu mestre, agora eu sei que posso todas as coisas em ti que me fortalece. Pouco com o Senhor é muito, muito sem o Senhor é nada. Isso eu tive que aprender no meio da caminhada. Obrigado, Senhor, por ter ouvido minhas orações, por me fazer um homem livre, me libertando dos grilhões, por me usar e falar através das canções, por me encontrar e me resgatar no meio das multidões, por perdoar e amar esse pobre pecador, por viver debaixo da sua graça e ser rico do seu amor, que me abraça e não me larga, tá comigo aonde for. Eu me humilho e reconheço que sem ti eu nada sou. No meio da multidão, ele me separou. Os meus pecados na cruz carregou. Morreu por mim, ele também ressuscitou. Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou. No meio da multidão, ele me separou. Os meus pecados na cruz carregou. Morreu por mim, ele também ressuscitou. Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou. No meio da multidão, ele me separou. Os meus pecados na cruz carregou. Morreu por mim, ele também ressuscitou. Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou. No meio da multidão, ele me separou. Os meus pecados na cruz carregou. Morreu por mim, ele também ressuscitou. Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou.